Excelentíssimo senhor deputado Elton Welter, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Péricles de Mello, proponente da homenagem que eu sou alvo. Ilustríssimo senhor Rui Hara, secretário do Governo Municipal de Curitiba, nesse ato representando o excelentíssimo senhor Beto Richa, prefeito de Curitiba. Excelentíssimo senhor deputado Antônio Belinati, excelentíssimo senhor deputado Pedro Ivo, excelentíssima senhora deputada Beth Pavim, excelentíssima senhora deputada Rosane Ferreira, excelentíssimo senhor deputado Joselito Canto, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor deputado Jonas Guimarães, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Também meus amigos da Sangha Budista, especialmente o Bruno, Sueli, família, também o doutor Ulisseia. Professor Ulisseia, é uma alegria vê-los todos aqui. E eu recebo esse título, cidadão do Paraná, com grande honra, com grande felicidade. Ainda assim, eu não gostaria de assumir essas qualidades como qualidades pessoais. Eu, na verdade, na visão budista, nós dizemos que todos os seres têm a natureza de Buda. Não apenas essa aspiração pela paz, ela é natural em todos nós, mas todos nós temos essa natureza de Buda, essa natureza ilimitada. Quando os budistas falam de natureza de Buda, eles não limitam aos budistas. Eles olham isso como a natureza divina de todos os seres. Quando nós pensamos na paz, nós pensamos justamente em que essa palavra ela se torna mais falada quando os tempos são difíceis. No pensamento taoísta se diz, quando nós falamos de justiça, é porque a justiça está faltando. Quando nós falamos de comida, é porque há fome. Quando nós falamos de paz, é porque os tempos são difíceis. Na verdade, na visão budista, a nossa natureza é uma natureza de paz. As várias tradições religiosas, elas vão se referir a isso. Vocês também podem perceber esse aspecto, que a paz, ela não exige esforço. Já a guerra, ela exige esforço. Então se diz, quando nós observamos com cuidado a nossa situação, nós vemos que na medida em que nós seguimos pela cultura de paz, as coisas se resolvem, as pessoas são felizes. Quando nós abandonamos a visão da cultura de paz, nós temos problemas. Uma das percepções dos meditantes diz respeito à própria impermanência. Nós vemos aquilo que é chamado de samsara, ou de maya, ou mundo ilusório, como algo que está preso a ciclos. Então esses ciclos, eles se manifestam como períodos onde parece que tudo bem, que tudo anda bem, e eles são seguidos por períodos onde nós falamos de crises. Então esse aspecto cíclico, ele é perfeitamente natural dentro do samsara ou do mundo ilusório de Maya. No entanto, se vocês observarem, mesmo nos períodos de crise, nós podemos perceber que a própria crise, de modo geral, ela é algo ilusório também. Hoje, quando nós estamos vivendo agora na linguagem que se usa hoje nos jornais, o derretimento do sistema financeiro, mais de 17 bancos americanos quebraram, foram absorvidos. Quando nós estamos vivendo isso, fica muito claro esse aspecto quase ilusório, no sentido de que o sol continua se levantando a leste e se pondo a oeste, as plantas seguem crescendo, os rios seguem correndo, e nisso não há crise. A crise, ela passa a existir quando nós olhamos na tela dos computadores a cotação de coisas abstratas, como o valor da moeda, valor de ações. Então, isso nos permite ver quão afastados nós estamos das dimensões mais profundas. Se nós fôssemos olhar o mundo real, as crises elas se manifestam também, mas elas não surgem na forma da cotação da bolsa ou da cotação das moedas, que caracterizam a crise de hoje. A crise ela surge pela destruição das florestas, pelo empobrecimento da terra, pelo esgotamento dos recursos, pela destruição dos rios. Então isso significa crise. Quando, por exemplo, nós organizamos, nós planejamos coisas ameaçadoras como a expansão das centrais nucleares que se prevê hoje para o próprio território brasileiro, esse plano de construção de uma central por ano, uma central nuclear por ano. Isso sim, isso nós deveríamos pensar como crise, porque isso significaria levar além do razoável a destruição e a ameaça aos seres humanos. Eu fui um dos consultores independentes quando houve o acidente de Goiânia, 1986. O governo federal me convidou, representando a comunidade acadêmica, a comunidade dos cientistas, e eu tive lá. Esse acidente de Goiânia, ele se traduziu pela contaminação produzida por uma grama de césio, 137. As centrais nucleares, elas têm em torno de 100 toneladas de material radioativo, sendo que um terço desse material, ele precisa ser reciclado a cada ano. Então, em torno de 33 toneladas precisam ser reciclados a cada ano. Parte desse material, ele novamente vai ser utilizado e pelo menos a metade desse material vira lixo nuclear. Hoje as autoridades, elas pensam que o lixo nuclear não é um problema, porque esse material ele fica guardado dentro das próprias centrais, ele não é levado para outro lugar, ele fica dentro das centrais. Porém, as centrais nucleares, elas têm uma vida de 30 anos. Após isso, elas ficam contaminadas e elas têm que ser desativadas. Quando elas são desativadas, elas têm que ser guardadas. Portanto, esse material vai precisar ser guardado até que ele desapareça naturalmente. Apenas o plutônio-239, dentro desse material, nós temos uma quantidade muito grande do plutônio-239, e essa é uma das razões pelas quais as centrais nucleares são feitas. Por quê? Porque o plutônio-239 é um material compacto para a produção de bombas nucleares. Se nós guardarmos esse material, o plutônio-239 ele tem uma vida de 500 mil anos. Isso significa que 100 quilos de plutônio-239, em 500 mil anos, ele decai para 50 quilos. Isso significa que nós vamos ter que guardar isso por um tempo, além de qualquer perspectiva histórica que nós possamos conhecer. Eu trago isso para que a gente possa entender melhor as palavras de Alan Greenspan, que foi o presidente do Banco Central americano, quando ele se revelou surpreso pelo fato de que a inteligência financeira ela não era capaz de preservar nem mesmo as instituições financeiras. Então esse é um momento muito importante, porque fica muito evidente que nós não podemos confiar na inteligência financeira como a inteligência que dirija os destinos humanos. Eu queria aproveitar esse momento solene, esse momento especial aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Na Assembleia Legislativa do Paraná, eu lembro que Sua Santidade Dalai Lama, quando ele esteve em Porto Alegre, ele também falou na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Nós tivemos o hino tibetano sendo tocado pela Orquestra Sinfônica, a bandeira tibetana subiu junto com a bandeira brasileira na execução do hino brasileiro. Sua Santidade lembrava a importância do mundo político, a importância das autoridades, a importância de um Estado de Direito. E aqui, enquanto nós recitávamos o hino nacional, e eu ouvia comovido os termos agora que eu sou um cidadão do Estado do Paraná, né? Cidadão honorário do Estado do Paraná, eu lembrava o fato de que nós somos donos dessa terra, Essa é a terra nos pertence. Né? E as autoridades, elas representam isso. Nem todos os países, nem todas as nações, ou todos os povos têm esse privilégio. E nós estamos aqui exercendo esse privilégio, e eu me sinto muito honrado, porque os donos dessa terra me oferecem esse título de cidadão honorário dessa terra. Então é muito importante que nós, nesse momento, a gente também lembre da nossa condição humana e a gente assuma os destinos humanos. Nós não podemos deixar para o pensamento financeiro dirigir os destinos humanos. Nós, seres humanos, precisamos dirigi-los. Nós precisamos de valores humanos para dirigir os nossos destinos. Seres humanos, se eles não tiverem dirigido pelo pensamento financeiro, eles não vão fazer o que eles têm feito. E nesse momento é muito importante que a gente entenda que a cultura de paz traz felicidade para todos nós. Mas o pensamento financeiro que se debate e derruba o pensamento ecológico, derruba os valores mais elevados, esse pensamento financeiro, ele derruba a si mesmo. Então, não é confiável nem mesmo para as instituições financeiras, como o presidente do Banco Central, o ex-presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, ele menciona. Nós temos, na visão budista, uma dimensão divina em todos nós. Essa dimensão divina, ela nos permite fazer ações positivas ou ações negativas. Sua Santidade Dalai Lama, ele lembrava, logo após o ataque às torres em Nova York, ele dizia, a inteligência que atacou as torres é a mesma inteligência que poderia ter feito ações muito positivas. Nós temos essa inteligência. É importante que a gente exerça de uma forma adequada. Quando nós exercemos isso de uma forma positiva, nós geramos felicidade para nós, felicidade para os outros seres. Quando nós agimos de uma forma descuidada e negativa, nós causamos sofrimento para os outros e causamos sofrimento para nós mesmos. Quando as torres foram atingidas, houve um grande movimento de apoio à nação americana, houve uma maturidade em todas as nações, no sentido de nós imaginarmos que nós aspiraríamos efetivamente à construção de uma cultura de paz. Isso não se deu. Nós vimos na sequência uma guerra injustificada, que agora, ao final desses 8 anos, o próprio povo americano... reconhece isso, coisa que os outros povos do planeta já haviam reconhecido. Então nós desperdiçamos essa oportunidade de construir uma aliança das nações e das pessoas pela paz. Eu imagino que agora nós estamos vivendo um outro tempo. É como se as torres fossem atingidas agora de uma forma mais profunda. Isso significa que o pensamento econômico, que é nesse momento uma ameaça o equilíbrio das nações, ele é uma ameaça em vários níveis, ele deve ser olhado como algo que precisa se submeter ao pensamento humano. Nós, seres humanos, precisamos nos unir, porque o pensamento econômico, ele não aspira a felicidade em si mesmo. O pensamento econômico, ele se manifesta simplesmente olhando para números. E tenho tido contato com as organizações, o setor produtivo e também executivos no setor produtivo. Tenho dado palestras para eles, eu faço parte também de foros de discussão de como introduzir valores humanos dentro das grandes empresas. E a primeira vez que eu fiz contato com esse setor, eu pensei, eles são muito difíceis, eles são pessoas que só pensam em ganhar dinheiro. Pessoas difíceis. Na verdade, isso não é assim. Eles são pessoas como vocês, como nós aqui reunidos. Todos eles aspirando um mundo melhor. Eles estão todos voltados a isso. Mas como eles operam dentro de grandes organizações, é como se a lógica das grandes organizações não pudesse acessar isso. Então a grande pergunta é assim, como que eu, operando dentro dessa organização, eu posso fazer alguma coisa nos limites da própria organização? Então, o pensamento budista, quando reflete sobre as organizações, ele vê que, diferentemente das inteligências dos seres humanos, dos animais, da biosfera toda, a inteligência das organizações, ela não tem em nenhum lugar a aspiração da felicidade. Mas nós, seres humanos, aspiramos à felicidade. Não há nenhum lugar dentro das organizações espaço para nós dizermos que nós queremos que os seres humanos superem o sofrimento. Mas nós, seres humanos, queremos superar o sofrimento. Esse processo de nós colocarmos o pensamento econômico submetido ao pensamento humano não é algo tão difícil. Por quê? Porque as donas de casa fazem isso. Os pais de família fazem isso. Por exemplo, não teria sentido eu falar para minha filha de 15 anos, nesse momento, aproveitar que ela está com 15 anos, ou falar para o Gabriel, dizer, olha, você pense, papai e mamãe têm sustentado você agora há 15 anos. Eu não vou cobrar agora isso de você, mas eu tenho todas as notas já guardadas. Naturalmente, também não vou cobrar correção monetária. Mas eu imagino quando você chegar aos 30 anos, você vai estar forte, pode começar a pagar o papai e mamãe esse investimento que eu fiz. Isso é perfeitamente justo. Assim. Nós não olhamos isso. Nenhuma instituição financeira, ela deixaria de cobrar alguma coisa desse tipo. Nós, seres humanos, somos capazes de investir a fundo perdido nos outros seres humanos. Por isso nós estamos aqui. Cada um de nós está aqui porque alguém investiu a fundo perdido em nós. Então, esse é o procedimento aonde o pensamento econômico que nós utilizamos durante a nossa vida, porque se nós não tivéssemos utilizado o pensamento econômico, nós também não teríamos conseguido chegar onde nós chegamos. Mas o pensamento econômico gerido pelo pensamento humano. Eu não sei bem como fazer isso, mas com certeza esse é o nosso desafio. Com certeza um pai de família não vai construir uma central nuclear na sua casa, por pequena que ela possa ser, né, para aquecer a água do banho, com a certeza de que todas as gerações daquela família vão ter que lidar com aquele material letal, porque ele tomou banho nos seus curtos períodos de vida. Então isso simplesmente não tem cabimento. E nós precisamos esse procedimento. Por outro lado, nós deveríamos entender que as lógicas de curto alcance, elas não são interessantes. Quando nós olhamos o tempo de hoje, esquecemos as gerações futuras, isso não é interessante. Quando nós olhamos com a nossa mente apenas o espaço geográfico que nós habitamos, isso também é muito curto. Nós estamos num tempo em que nós precisamos olhar a população como um todo no planeta e precisamos também olhar as gerações do futuro. Do mesmo modo, precisamos entender a nossa cultura do passado. Precisamos ainda aprender a ouvir o legado da experiência, das tradições, de outras culturas. Eu até pensei, eu acho que eu vou vestido de terno e gravata. Em alguns lugares eu vou assim. Às vezes me convidam em universidades, Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica, eu fui várias vezes também em Porto Alegre, convidado para abrir eventos e organizar eventos grandes deles. Né? E em respeito à própria cultura, aí eu fui também de terno e gravata. Agora hoje eu venho com essa roupa, que é a roupa tibetana, a roupa que o meu mestre vestia, especialmente para simbolizar esse encontro de culturas. Eu não venho aqui para falar do budismo propriamente, para dizer que o budismo é melhor, nem para dizer que os tibetanos são melhores, mas eu venho trazendo um pouco desse sabor da cultura tibetana, né, que se manifesta através do budismo, porque cada região, cada núcleo humano tem a sua riqueza para oferecer para a humanidade e para todos os seres. Essa é a nossa riqueza. Nós não precisamos ficar todos iguais, porque é maravilhoso. Eu jamais cantaria como o que eu ouvi hoje aqui. Nós tivemos esse momento maravilhoso de música aqui. Então, nós todos somos diferentes. Isso é muito bonito. Essa diferença é que nos faz interessantes também uns aos outros. E isso é cultura de paz. Isso é complementariedade também. Foi o que eu aprendi na física quântica. nossa capacidade de entender os outros seres no contexto deles. Ou a nossa capacidade de olhar para os outros, procurar entendê-los e aceitá-los, mesmo que a gente não entenda. A essência da complementariedade é isso. Existem muitos mundos que não são redutíveis uns aos outros. Um dos exemplos disso seria justamente a medicina. Nós encontramos a visão da biologia que nós estudamos aqui no Ocidente, ela não consegue entender como que as agulhas funcionam no corpo, na acupuntura. Ela não consegue entender. Hoje a medicina absorve a acupuntura sem entender o fundamento propriamente, o fundamento dos canais, dos ventos. Ela não entende propriamente isso. Isso é uma outra biologia. E nós vamos encontrando variados tipos de medicina, como, por exemplo, a própria medicina da homeopatia, que ela também não é compreendida pela biologia convencional. Sim, a medicina é um excelente exemplo daquilo que na física quântica nós chamamos de complementariedade. Ou seja, nós usamos vários sistemas de pensamento e eles não são redutíveis a uma única visão. Quando nós tentamos reduzir a cultura toda a uma única visão, nós perdemos a riqueza. É necessário que a gente preserve essa riqueza. A diversidade cultural, a multiplicidade das línguas, é necessário que a gente preserve isso. Agora, quando nós imaginamos que uma cultura ela é superior à outra, ou uma religião é superior à outra, nós estamos enganados. A essência da cultura de paz é a complementariedade. Então eu queria também lembrar Niels Bohr, esse grande mestre da física quântica, filósofo da física quântica. Em 1925 ele propôs a teoria da complementariedade na Itália, numa época em que todos os físicos caberiam nessa sala aqui. Todos os físicos do mundo se reuniram, como eles caberiam nessa sala. E ele gerou essa visão, que a partir disso ele ganhou o prêmio Nobel de Física, e essa visão se tornou a visão preponderante da física quântica. Essa visão da física quântica, mais adiante, ele reconheceu também como uma visão pacifista. Naquele período, os físicos terminaram se engajando no esforço de guerra. Os físicos alemães no esforço de guerra alemão, os físicos, e alguns migraram para os Estados Unidos, e outros físicos, entre eles o Niels Bohr, junto com Einstein e outros grandes físicos, eles fizeram parte do esforço de guerra americano que terminou ou culminou na explosão da primeira bomba nuclear. Na sequência, essa bomba nuclear originou os ataques ao Japão, né? E aquilo foi alguma coisa horrível. Quando isso se deu, os físicos se reuniram e tentaram reverter o processo. O presidente Truman teve a oportunidade de rir dos físicos, porque os físicos geraram aquilo, mas eles nunca imaginaram que isso seria usado desse modo de fato. Eles imaginavam que o fato de dispor de uma arma dessas seria uma arma política, que tornaria algo que nunca seria usado efetivamente na guerra. Porém, quando isso se deu, a maior parte desses físicos proeminentes se tornaram pacifistas, entre eles Niels Bohr e Einstein. Então Einstein e Niels Bohr especialmente, ele disse, a base da cultura de paz é a complementariedade. Que aqui eu usei o exemplo da medicina como um exemplo perfeito. Ou seja, diferentes formas de pensar não podem ser convertidas a uma única forma de pensar. E a diversidade é interessante. Sob o ponto de vista da filosofia, nós vamos encontrar grandes filósofos como Wittgenstein e o próprio Niels Bohr que explicam a razão pela qual nós não conseguimos um único sistema filosófico de pensamento que dê conta de todos os fatos. A base disso é o fato de que quando nós pensamos sobre as coisas, nós sempre utilizamos uma base filosófica para pensar. Então, essa base filosófica, ela tem seus méritos, mas ela tem suas limitações. Então, não é possível nós pensarmos sobre as coisas de forma natural. Nós pensamos sempre a partir de pressupostos. Esses pressupostos limitam o que nós podemos pensar. Então, Wittgenstein também, ele diz, quando nós não conseguimos compreender algo dentro do nosso sistema de pensamento, aquilo não pode ser previsto dentro do nosso sistema de pensamento, nós não poderíamos usar isso como argumento para negar a realidade disso. Um exemplo seria, se nós, na medicina convencional, não entendemos as agulhas, nós não podemos negá-las. Por quê? Porque se o nosso sistema de pensamento pudesse entender as agulhas e dissesse que elas não funcionam, então nós poderíamos negá-las. Mas se o nosso sistema de pensamento não consegue nem imaginar como elas poderiam operar, então isso é uma fragilidade. Logo, nós precisamos de um sistema de pensamento que consiga entender as agulhas. Esse sistema pode raciocinar sobre o funcionamento ou não delas, sobre a validade ou não daquilo. Ele tem seu próprio sistema de validação da realidade. Então, Wittgenstein, ele diz, a base da cultura de paz está nessa compreensão. Nós não excluirmos o que não entendemos. Hoje, nós podemos não entender as culturas nativas que ainda habitam o nosso solo. Aliás, eles não têm desempregados, por exemplo. Eles não têm periferia urbana. Eles não têm geladeiras. Eles não participam do processo econômico. A inteligência econômica não consegue vê-los. Eles estão entre os seres abaixo da linha de pobreza. Mas quando vocês olham para eles, eles não têm desemprego, eles não têm exclusão social, eles estão integrados, eles têm saúde. Quando vocês olham os nativos vivendo a vida deles, eles têm saúde. Mas eles não participam do processo econômico, então é como se eles não fossem cidadãos, eles não tivessem nenhum impacto, não tivessem nenhum sentido. Nós, cultura de paz significa nós entendermos eles no contexto deles, cada cultura no seu próprio contexto. Então, isso é pensamento de Wittgenstein, isso é o pensamento de Niels Bohr, isso é o pensamento da física quântica, é o pensamento de Einstein, é o pensamento budista também. Esse é o pensamento das múltiplas tradições espirituais. No que diz respeito ao mundo espiritual, é importante a gente entender essa lição de um mestre espiritual indiano quando Alexandre o Grande ele invadiu a Índia. Quando ele invadiu a Índia, ele chegou numa região e dominou aquela região da Índia, ele chamou as autoridades locais e disse, agora Deus chama-se Zeus. Entenderam? E mexeu na espada, assim, clac, clac, clac. E aí, naturalmente, é a hora dos velhos, né? Que não tem tanto apego à vida, né? Aí, um velho sábio, ele se levantou e disse, quando o sol se eleva a leste, ele passa por diferentes nações. Em cada nação onde ele passa, as pessoas apontam e dizem um nome diferente. Porém, ele é o mesmo sol. Aqui, eu trago isso como essa lembrança do pensamento de Sua Santidade Dalai Lama. Ele diz, a nossa natureza é idêntica. Não importa a cultura, não importa da onde que a gente venha, não importa a nossa religião. Todos nós temos a mesma natureza. A compreensão da natureza mais elevada é o objetivo de todas as tradições religiosas, mas não há duas naturezas mais elevadas. Nós podemos ter uma diversidade de tradições que aspiram a encontrar, elas têm diferentes métodos, como diferentes medicinas, para chegar a esse ponto. Mas a nossa natureza é a mesma, a natureza mais elevada também é a mesma. Isso é a base da cultura de paz dentro das tradições religiosas. Sua Santidade Dalai Lama, ele também diz, quando nós encontramos o que há de mais elevado em nós e o que há de mais elevado, talvez a gente não precise mais da tradição espiritual, porque é como se o objetivo dela tivesse sido atingido. Especialmente na tradição budista, está previsto isso. A tradição budista é vista como um barco. Nós atravessamos o rio, abandonamos a margem da ilusão, encontramos a margem da realidade, nós podemos abandonar a tradição espiritual. Que o caminho dela foi nos levar ao outro lado. Então, Sua Santidade Dalai Lama, ele lembra de que quando nós atingimos esses objetivos, ou somos capazes de seguir verdadeiramente nossas tradições religiosas, isso pode ser feito pela religião ou pelo bom senso. Basta o bom senso. talvez no futuro a gente não precise das tradições religiosas se a gente tiver esse bom senso. Com respeito ao bom senso, eu lembro, esse é um ponto assim do diálogo com o próprio pensamento econômico. Muitas vezes eu uso essa expressão: a lucidez não tem contraindicações. A falta de lucidez pode ser fatal. O tamanho, o gigantismo da organização, ou o poder da pessoa, da organização, esse não é o ponto. O ponto é a lucidez. Nós vimos esses exemplos. Agora, novamente, nós estamos vendo isso. Justamente os bancos que julgavam as nações, se as nações eram seguras para receber investimentos, esses bancos quebraram. Nós estamos vendo o gigantismo da própria GM. Quando nós olhamos isso, há algum tempo eles foram a maior companhia do mundo. Hoje eles estão na oitava posição e eles perderam 80% do valor, as suas ações perderam 80% do valor. Eles estão numa crise que talvez ameace a própria sobrevivência da empresa. Então não é o gigantismo que garante a empresa, é a lucidez. Quando, só para lembrar isso do mundo econômico, do mundo empresarial, quando a Toyota anunciou que ela se tornaria a primeira companhia do mundo, a GM poderia pensar: o que está faltando é lucidez para nós. Porque a GM perdeu no próprio território americano. O que faltou? Faltou lucidez. O que era a lucidez nesse momento? Era a compreensão de que nós vivemos dentro de um planeta, de que nós temos limites que vêm da própria gestão da ecologia, da gestão da natureza. Nós temos um limite na nossa ação. Quando nós não tivemos, a GM não lembrou disso, continuou fazendo carros gigantescos, carros enormes. Ela liderou esse processo, né? Carros que gastam muito, são muito caros. Agora, repentinamente, eles se veem ultrapassados pela história. A prioridade não é mais essa. A prioridade agora, repentinamente, é a viabilidade. Então, quando nós temos lucidez, nós aproveitamos o tempo e geramos ações coerentes. Se nos falta lucidez, isso pode ser fatal para nós. Então não importa se nós temos arrogância hoje, isso não nos garante em nada. Se nós temos poder, não nos garante, porque isso tudo é cíclico. Agora, se nós temos lucidez, esse é o ponto. As religiões podem ser um caminho para a lucidez. As tradições filosóficas podem ser um caminho para a lucidez. Isso é o que nós precisamos hoje. Mas com certeza, a lucidez, ela vem de mãos dadas com a cultura de paz. Porque todos nós, na base, aspiramos à preservação do planeta. Nós necessitamos isso, nós fazemos parte desse planeta. Nós fazemos parte da biosfera. Então a lucidez é nós imaginarmos que as nossas ações, elas não podem ser ofensivas àquilo que sustenta a própria vida e a nossa própria vida. Nós precisamos cuidar da natureza. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos recuperar a capacidade de olhar para nós e cuidar da nossa própria saúde. A medicina, ela tem se tornado progressivamente um lugar onde a consciência do próprio paciente não é mais requisitada. O paciente é analisado hoje por máquinas, né? O médico já não apalpa o paciente. O médico já não examina. Ele pede exames. Aí as máquinas, elas examinam. E aí a indústria oferece as substâncias para ele. Ninguém convida ele a mudar seus hábitos. Então, felizmente, hoje nós estamos reconhecendo dentro do próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil. Agora eu vi recentemente, há 2 dias atrás eu vi isso no site do Ministério da Saúde, a importância das terapias complementares, dos tratamentos complementares e o reconhecimento do papel da meditação como uma técnica de cuidado da saúde. Eles colocam, no próprio site do Ministério, eles colocam que nós estamos agora num período, com respeito à meditação, semelhante ao período que a própria acupuntura passou. A acupuntura, ela foi rejeitada, depois ela foi aceita, progressivamente incorporada como uma técnica. Hoje a meditação, ela já está tipificada nas suas consequências, nos seus resultados. Eu fico muito feliz por isso também, porque essa é uma contribuição especialmente oriental. Nós vamos, dentro desse processo de enriquecimento através das múltiplas culturas, nós vamos encontrando isso. Mas aqui, vocês observem que a introdução da meditação, ela coloca no paciente parte da responsabilidade da recuperação da saúde. Ele não é mais um paciente propriamente, ele já é um agente da sua própria saúde. Ele não é passivo, ele é convidado a participar. Nós vamos encontrar também as terapias naturistas, aqui em Curitiba, muito bem representadas também pelo Pedro Devay, que é um dos... Eu chamo ele de médico, ele não é médico, ele é um terapeuta naturista, né? E aqui a Clínica Oasis, também em Curitiba, ela tem um trabalho pioneiro, reconhecido no Brasil, né? Um trabalho maravilhoso de prevenção da doença. Então, isso é cultura de paz no nosso corpo. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, nós cuidamos de nós mesmos, cuidamos da natureza, precisamos desenvolver relações adequadas também com o poder público. Aqui eu me sinto muito feliz, muito à vontade, porque eu estou na casa do poder público. Nós precisamos olhar para os nossos representantes de uma forma elevada, nós precisamos dar um nascimento positivo para eles, ajudá-los nas suas funções. Os nossos representantes, eles operam sob pressões de vários tipos. Nós precisamos estar junto deles e ajudá-los a desempenhar suas tarefas do melhor modo. Então, o SEB tradicionalmente tem desenvolvido essas relações. Nesse ano, nós tivemos a presença da governadora do estado do Rio Grande do Sul nas relíquias do Buda, quando foram expostas lá em Viamão, no Rio Grande do Sul. E nós precisamos, então, lembrar essas várias características. Nós cuidamos de nós mesmos, isso é cultura de paz. Cuidamos das outras pessoas, isso nos dá felicidade. Cuidamos da nossa família, das outras pessoas, isso produz felicidade imediata em nós. Cuidamos na relação com as autoridades e também na relação com a natureza. Isso é a base da cultura de paz. Eu peço desculpas pelo... me alonguei aqui, né? Eu agradeço essa oportunidade, fico imensamente feliz. Eu reconheço o estado do Paraná como um estado pioneiro em muitas iniciativas maravilhosas na área do meio ambiente, na área do urbanismo, na área das próprias empresas. Eu reconheço aqui, por exemplo, a Federação das Indústrias do Paraná. O Dr. Rodrigo Loures é um amigo pessoal, teve agora recentemente lá no nosso centro budista, no nosso encontro, que discutiu o budismo e sociedade. Ele tem um livro maravilhoso agora sobre educação, sobre a importância, como promover o diálogo em vários níveis, que é esse método que se originou também do Oriente, foi para os Estados Unidos, foi incorporado pelos americanos, mais adiante surge no meio, no seio das organizações empresariais, como se chama aqui no Brasil de investigação apreciativa. É um método extremamente democrático de gestão, um método muito hábil que nos ajuda a aproveitar a inteligência de cada um de forma organizada, sem conflito. Então isso é muito hábil. Nós estamos utilizando esse método também para estabelecer a cultura de paz nas regiões ao redor do nosso centro, como um trabalho com as populações. A gente teve muito êxito. Isso torna a necessidade de investimento público, reduz a necessidade de investimento público, melhora os indicadores sociais todos, com valores muito baixos, e faz com que a população melhore essas condições. Então nós estamos nesse tempo mágico. Curitiba, o Paraná, é líder. Eu reconheço esse papel maravilhoso. Assim, eu me sinto muito feliz, muito à vontade aqui, como cidadão honorário do Paraná. O Bruno estava me perguntando, e você é cidadão gaúcho, por acaso? Agora é cidadão honorário do Paraná, tem que morar aqui. Assim, no mínimo escolher um time daqui, né? Então eu agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter me alongado também. Se vocês permitirem, eu vou recitar uma prece. E isso encerra, então, a minha participação. Pode ser? Vou pedir para da Sangha me ajudar também. Vocês podem ficar sentados, não precisa. Vocês me ajudam. O meu mestre é que trouxe essa prece. Ele diz, todos os seres que ouçam dele, né, eu tinha feito esse voto, assim, que todos os seres que ouçam essa prece, que eles não renasçam em reinos inferiores. Eles têm sempre renascimentos positivos. Então eu faço com esse voto também, né, especialmente invocando a força dele, né. Sun Sanje Guru Rinpo Che Oh.